você. Esse mundo encantado vou sonhar. É só escutar com atenção e viajar na asa da imaginação. Que alegria vai tomar seu coração. Há muito tempo, dois irmãos viviam numa cidade da Pérsia. O mais velho se chamava... Cassim, sou casado com uma mulher muito rica e não preciso trabalhar. O irmão mais novo se chamava... Ali Babá, eu me casei com uma mulher pobre como eu. Sou lenhador e vivo do meu humilde trabalho. Um dia, Ali Babá estava no bosque recolhendo lenha com suas três mulas, quando escutou lá longe uma barulheira de homens gritando e cavalos correndo. Minha nossa! Com certeza são ladrões! Eu vou subir numa árvore e ficar escondido. Se me encontrar, eu estou perdido. E Ali Babá, de cima da árvore, ficou olhando os 40 ladrões, esperando que eles fossem embora. Em vez disso, eles pararam em frente a uma montanha bem perto do esconderijo do lenhador. O chefe do bando se chamava Mustafa e tinha uma cara feia e brava. Ele desceu do cavalo, chegou bem perto da montanha, abriu os braços e gritou: Abre-te, Sésamo! Como por mágica, abriu-se uma porta na parede de pedra e os 40 homens entraram, carregando nas costas sacos e trouxas pesados. Depois de algum tempo, os ladrões saíram e o chefe deles ordenou: Fecha-te, Sésamo! Num instante, a montanha se fechou e tudo ficou como antes. Ali Babá esperou que os ladrões sumissem de vista e desceu da árvore. Muito curioso, andou até a montanha e repetiu as palavras mágicas: Abre-te, Sésamo! A porta se abriu e o lenhador entrou devagar. E teve a maior das surpresas. Eram vasos e potes cheios de ouro e prata, moedas e joias preciosas, tapetes, verdadeiros tesouros. Vejam só isso! Quem poderia imaginar? Quantas riquezas! Aqueles ladrões escondem aqui tudo que roubam. E pensar que eu sou tão pobre, acho que ninguém vai perceber se eu levar um pouco. Depressa, Ali Babá encheu alguns sacos com moedas, amarrou tudo no lombo de suas três mulas, agarrou um pote cheio de ouro e prata e saiu. Fecha-te, Sésamo! A porta se fechou novamente e ele, todo satisfeito, voltou para casa. Assim que chegou, contou a grande novidade para sua mulher. Ela, então, foi correndo até a casa da cunhada e pediu emprestado um pote que servia para medir grãos de trigo. Queria saber quanto ouro Ali Babá tinha trazido, mas não contou nada para a cunhada. A mulher de Cassim desconfiou de alguma coisa e lambuzou o pote com gordura. Assim, um pouco do que eles medissem ficaria grudado no fundo do pote, e ela descobriria o segredo. Ali Babá e sua mulher estavam tão ocupados em medir todo aquele ouro que nem perceberam a gordura. À tardinha, quando a mulher foi devolver o pote para a cunhada, não reparou que uma bela moeda ficara grudada no fundo do recipiente. Cassim, olha! Veja só o que seu irmão andou medindo! Moedas de ouro! Como? Ouro? Mas ele não tem onde cair morto! É um pobre lenhador! Vou agora mesmo falar com Ali Babá e exigir que me diga onde arrumou esse ouro. Ali Babá, que era um homem muito bom, acabou contando tudo ao irmão. Mal soube da história, Cassim juntou caixas e mulas e saiu em disparada para a montanha dos ladrões. Quando chegou, nem pensou duas vezes e foi logo dizendo: Abre-te, Sésamo! Entrou pela porta e a fechou. Pelas barbas do sultão, aqui devem estar guardadas todas as riquezas do Oriente. Puxa, quem poderia imaginar que meu pobre irmão conhecesse um lugar assim? Bem, eu vou pegar um pouco disso e disso também esse, mas aquele ali também um pouquinho. De fato, ficou até tarde da noite separando e amontoando os tesouros para levá-los embora. Mas quando decidiu voltar para casa, tentou abrir a porta com as palavras mágicas e... Abre-te! Coisinha, como era o nome? Severo! Ah, não, espera. Abre-te, César! Já sei. Abre-te, Sérpico! Não, deixa ver. Abre-te, Celso! Também não é. Abre-te, Cérebro! Não, é Sétimo! E nada! Não conseguia mais se lembrar das palavras mágicas. E o pior era que os ladrões estavam chegando exatamente naquele momento, com as espadas em punho. Ei! Parem todos! Tem alguém no nosso esconderijo? Um homem? Ah, olha ali! É, como que ele conseguiu entrar? Ah, ninguém te contou nosso segredo, intruso? Com essa curiosidade você vai morrer! E agora? A mulher Forte Cassino esperou por ele durante 4 dias e 4 noites, chorando de aflição. Então, resolveu ir conversar com Ali Babá. Meu cunhado, eu te imploro, vai ver o que aconteceu com meu pobre marido. Faz 4 dias que eu estou esperando por Cassino e nada. Ele sumiu, sabe como é? Ele foi para aquela caverna e então... Ali depois... Babá sentiu pena e resolveu ajudar a cunhada. Esperou anoitecer e foi até a caverna. Logo percebeu o que tinha acontecido, quando viu o irmão morto no meio dos potes de ouro. Então, cheio de tristeza, pegou o corpo de Cassim, embrulhou-o num lindo tapete e o transportou no lombo da mula até a casa da cunhada. Os ladrões mataram Cassim, minha cunhada! Que fim terrível ele teve! Mas não conte nada pra ninguém. Se os bandidos descobrirem que ele era nosso parente, podem querer nos matar. Com medo que a gente saiba as palavras mágicas que abrem a porta da montanha. Você só precisa ficar de boca fechada. Olha, eu vou combinar tudo com Morgana, a tua empregada. Ela é uma moça muito esperta. Morgana! Estou aqui, senhor, pronta para servir. Eu sei que você não gosta de fofocas, mas quero que espalhe para toda a vizinhança que seu patrão está muito doente. Deixe que te veja comprar remédios e faça uma cara bem triste. Depois de uns 3 dias, você conta a todos que o teu patrão morreu. De morte natural ou de qualquer outra coisa que quiser inventar. Mas não diga a ninguém que ele foi assassinado. Preste atenção nisso. Não se preocupe, senhor. Eu sei exatamente como agir. Mas tem um problema. O alfaiate precisa tirar as medidas para costurar a mortalha do patrão. E ele vai descobrir que o coitado morreu faz tempo. E que morreu de espada. Sabe o que farei? Vou buscar um alfaiate no outro lado da cidade. E o trarei com os olhos tapados, para que ele não veja nem o caminho nem a casa. Depois que a mortalha estiver pronta, eu o levarei de volta à sua loja do mesmo jeito. Boa ideia, Morgana! Eu sempre disse que você era uma moça muito esperta. Então, vamos ao trabalho. De fato, tudo correu às mil maravilhas. Bem, quase tudo. No dia do enterro de Cassim, os ladrões voltaram à caverna e descobriram que alguma coisa estava errada. Quem tirou daqui o corpo do homem que a gente matou? Ele sumiu! E pra onde foi? Tem certeza de que estava exatamente aí? A não ser que... com todas as barbas... Eu não peguei! Burro! Chega de discussão! Cadê o corpo do homem, hein? Mas, chefe, a gente não voltou mais aqui desde aquele dia! Então o caso é grave! Vocês não o levaram! E aqui ele não está! Com certeza alguém entrou na caverna e carregou o corpo! Isso quer dizer que mais gente conhece o nosso segredo! E deve estar espalhando para todo mundo. Escuta, chefe, eu posso colocar um disfarce e ir até a cidade investigar. Que tal? E assim que chegou na cidade, o ladrão encontrou justamente o alfaiate que tinha costurado a mortalha de Cassim. O velho contou o estranho tratamento que recebeu para fazer aquela costura. E depois de muita insistência, o ladrão convenceu o alfaiate a tapar os olhos e fazer o caminho de novo. Por aqui. Não, acho que é um pouco mais à esquerda. Isso. E depois isso. Aqui. E por aqui. E depois para a direita. Dessa maneira, eles refizeram todo o caminho. Quando chegaram à casa de Cassim, onde agora também moravam Ali Babá e a família, o ladrão pegou um giz no bolso e fez uma cruz enorme na porta para reconhecê-la depois. No dia seguinte, logo cedo, Morgana foi varrer à frente da casa e viu o sinal branco. Essa cruz branca só pode ser coisa dos ladrões. Preciso fazer algo. E bem de mansinho, foi andando de casa em casa, fazendo uma cruz em quase todas as portas da cidade. Quando os ladrões chegaram no meio da noite, não conseguiram descobrir qual era a casa certa. Alguns dias depois, um segundo ladrão fez uma cruz vermelha na porta da casa de Cassim. Mas Morgana, depressa, fez novas cruzes vermelhas nas outras portas. E quando os ladrões chegaram... A porta é essa! Acho que é aquela ali. Você está brincando? Você está brincando? A cruz é essa aqui! Eu tenho certeza que era essa! Não, tem uma nessa porta aqui! Foi a maior confusão. Os ladrões não se entendiam mais. Então, o chefe decidiu agir sozinho. Chamou o alfaiate e pediu para que o levasse até a casa de Cassim. Quando chegaram lá, Mustafa olhou bem a casa para guardar na cabeça todos os detalhes. Depois, voltou para a caverna e contou seu plano aos outros ladrões. Amanhã de manhã, vamos comprar 20 mulas e 40 sacos de couro. Num deles, a gente coloca azeite. Nos outros 39... A gente guarda vinagre? Não, seu idiota. Vocês vão se esconder neles. Escutem com atenção. Eu vou até a casa de Alibabá e me apresento como vendedor de azeite. Ele me recebe e vocês ficam no quintal, dentro dos sacos. Quando eu achar que está na hora, chamo vocês. E aí, a gente mata todo mundo. Assim poderemos finalmente ficar tranquilos. No dia seguinte, no fim da tarde, o falso vendedor chegou à casa de Alibabá com as 20 mulas. Pode em casa! Estou vendendo 40 sacos de azeite de primeira, por um preço que é uma pechincha. Quer comprar? Eu estou interessado, sim. Mas entre, vendedor. Vamos discutir o assunto durante o jantar. Guarde as mulas com os sacos aí no meu quintal. O chefe dos ladrões, sorrindo sob os bigodes, foi jantar com Alibabá. Enquanto conversavam animadamente, as luzes começaram a ficar cada vez mais fracas. Morgana viu e pensou em pegar um pouquinho do azeite que o vendedor tinha trazido para colocar nos lampiões. Foi para o quintal. Porém, assim que se aproximou de um dos sacos de couro, ouviu uma voz abafada. Chefe, tá na hora! Morgana ficou em dúvida por um segundo e depois respondeu com voz grossa, tentando imitar o falso vendedor. Ainda não! Espere mais um pouco. Então, a jovem chegou perto de cada saco e escutou com atenção. Logo percebeu que em todos havia alguém dentro e que somente no último saco deveria ter azeite, pois não ouviu nenhum ruído. Com muito esforço, carregou o saco para a cozinha, despejou o azeite num caldeirão e esperou que fervesse. Então, pegou o azeite com uma concha enorme, desceu para o quintal e foi despejando o líquido fervente nos 39 sacos. Agora, seus ladrões malvados, vocês não vão poder fazer mal a ninguém. Logo depois de matar os ladrões, a moça vestiu uma roupa bem bonita, pensando em dançar para distrair o convidado. Escondeu um punhal entre os véus do vestido, chamou os músicos da casa e foram todos para o salão do banquete. O chefe da quadrilha olhava a moça com entusiasmo. Ah, o escravo dança muito bem. É tão hábil quanto uma dançarina do sultão. Mas, quando a dança estava quase acabando, a escrava deu uma pirueta pertinho de Mustafá, tirou o punhal e o espetou na barriga dele. Mas Morgana, por que você fez isso? Por que matou o pobre vendedor? Salvei sua vida, meu patrão. A sua e a de sua família. E Morgana explicou ao patrão tudo o que havia acontecido durante o jantar. Alibabá ficou tão agradecido pela fidelidade da moça que pediu para ela se casar com seu filho primogênito. E no dia do casamento, deu de presente para os noivos uma porção de potes de ouro. E essa bela história saiu por uma porta e entrou pela outra. E quem souber, que conte outra.